Bom dia, ouvintes da rádio. Sou Otávio Pitaluga. Iniciamos o programa Redes de Relacionamento. Debateremos a importância dos relacionamentos para seu sucesso. É o que chamam de networking. O objetivo maior é conscientizá-lo sobre a existência e crescente relevância dos relacionamentos nas atividades pessoais e profissionais. Como resultado, esperamos que você se envolva como ser humano e contribua para que o Brasil se torne um país melhor e mais justo para todos. Temos um blog, redesderelacionamento.blogspot.com, onde poderá rever todas as edições. Sua participação é importante para nós. Finalizamos perguntando: quem é a pessoa mais importante de sua vida? Nos vemos amanhã. Um forte abraço.